senta, hein? DJ Alisson, o garoto das produções de Castanhar. Tocando no 12. Tem hora

mulher deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Quem gostou dá um gritinho. Esse é o DJ Alisson. DJ Vidal,

novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim. Com a perereca que eu vou, tá na pepeca que eu vou, tá na pepeca. É o DJ o que vai botar na sapeca. Eu vou, tá na pepeca que eu vou botar na pepeca. Que novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim. Com a perereca que eu vou, tá na pepeca que eu vou, tá na pepeca. É o DJ o que vai botar na sapeca. É DJ Mario Bros na produção, se ligou? Bota pressão, DJ Alisson. Uh-huh.

Alisson, tocando só as que dão sede. Do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal.